visando atingir evolução. Por uma questão de moral, visando atingir evolução. Uma questão de moral. Sobre o topo, natureza com dureza, mas pureza. Sigo o instinto com firmeza pra evitar a vida presa na cadeia alimentar. Quem perde a cabeça pode ter uma surpresa fatal. Nunca se esqueça, iniciativa é uma virtude essencial. Na geração ancestral está o referencial. Vemos que não há limite para o potencial. Por isso estamos na busca desse central conhecimento. Vamos aprendendo, lendo num ciclo contínuo e lento. Em desenvolvimento, afinal chegou o momento de estarmos ao centro. O direito é igual, mas quem fica ao relento é o cidadão comum, condenado pelo tribunal, onde o júri é formado pelos reis do capital. Há milênios combativos em estado marginal, motivo que nos leva a ser essa nação brutal. Nação é no peito e na raça, use a cabeça e a carcaça. Ninguém dá nada de graça, governo implanta desgraça. Ilude, esconde, disfarça, todo dia ignora. Mais família nas praças, já é hora, basta. Esse é o próximo passo, moral pra essa nação brutal. O rap que eu faço, a chave da prisão mental. Sem dar mole no presente, pro futuro diferente. É necessário corpo e mente num só objetivo. Quem é forte e inteligente, não peida pra chapa quente. Sabe que a mídia mente, ninguém fica passivo. Brutal estilo agressivo pra defender minha nação. Fazendo ouvir sua voz, por você e por todos nós. Pelos que aqui estão e os que aqui virão. Saibam que o mundo é seu, só basta disposição. Eles nunca amansarão meu instinto, meu espírito. Minha rima e minha canção, porque eu vivo o que eu acredito. Brutal! Visando atingir evolução, por uma questão de moral. Visando atingir evolução, por uma questão de moral. Brutal.